Yeah. No cap in that rap, homie. Yeah. Oh, baby. Meu nome é Taiga Voyeurs, da Turn Up King. Neste rap game, pause. O meu nome tá no quadro de excelência. When I'm gone, your niggas better raise a statue for a nigga. You know the vibes. Fechar lá na mídia, old school tipo Adidas. Aumenta o barulho nas zigas. Eu sou teu professor, chumbo sem pudor. B12 Engine, checa o motor. Carreira sem de dor, vê o promenor. Inflação, está a perder valor. Tá falando de rap, tá falando de strike, tá falando de business. Essas meninas, I got the keys, man. Portas estão a abrir, man. I got the keys, man. Gestor é branco, então. Mas o traje é branco. Cartão é black, cheque nunca branco. Floss rap, that's the rule, pa. Godócio, assunto for luta. Fechar a porta, eu ficar de fora. E o bullet voice, nigga, nunca. Canta fome e não passa fome. E reclama que não canto fome. Acordo cedo pra fazer meu cash. Mesmo assim quer que eu cante fome. No rap tô a boda já fechar. Chore e abre bem, eu uma nigga vou fechar. No drip tô a boda já fechar. Só abro uma porta, depois outra fechar. Tá falar de rap, tô fechar. Tá falar de swag, tô fechar. Tá falar de business, essas meninas, eu tô fechar. I got the keys, man, eu tô fechar. Portas estão a abrir, man, eu tô fechar. I got the keys, man, eu tô fechar. Portas estão a abrir, man. Tá falar de rap, tô fechar. Tá falar de swag, tô fechar. Tá falar de business, essas meninas, yeah, eu tô fechar. I got the keys, man, eu tô fechar. Portas estão a abrir, man, eu tô fechar. I got the keys, man, eu tô fechar. Nada level, no meu pulso há nada bezel. Eu não faço battle, com esse lucro de rappers compro chinelo. E os mabanzos querem ser como eu, mas não sabem saber pra serem seres como eu. DYGO Cap Status, you know the fucking vibes. Desde 1999, tô a fechar.